Oceania 6258, tem pouso autorizado no zero, vento variável 2 nós. 6258. Você pode na leste-oeste. Né, 6258, solo ao sul, 5, libera a direita, solo em 1211. 211, vai chamar gato, boa. Salvador, bom dia, Alta 3152, ponto espera, dono 0, pronto. Está autorizado, alinhar e decolar, da 10, vento calmo, TAM 3152. Decola, da 10, TAM 1-5-2, decolou os 2-2, chame controle em 1-9-8, uma boa noite. 9-8, boa noite, está 3-1-5-2. Torre de Salvador, bom dia, passarelo 2224, final baixar travado, campo à vista. Baixar travado, tem pouso livre no 0, vento variável com 2 nós, passarelo 2224. Livre pouso na 10, 2224. Bahia 2224, no solo 25, libere a direita, solo em 1211. 1211, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, Santa 3891, PLS passado trabalho. Boa noite, 3891, tem pouso autorizado no zero, vento variável com 029, 3891. Ok, ciência, 3891. No 098, após a passagem do Airbus da TAN na curta final, ali mantém 1-0. Pois é, depois ali mantém 1-0, 1-0-9-8. Está 3891, solo 38, libera a direita, chame solo em 1211. 1098, tem decolagem autorizada, 1-0, vento é calmo. Fiz decolagem, 1098. No 098, decolou os 40, controle em 1198, boa noite. 098, boa noite. Salvador, muito boa noite, o Azul 6908, estabilizado LS. 6908, boa noite, avistado, trem checado. Afirmativo. Repouso no zero, vento variável com 029, 6908. Livre pouso, Azul 6908. Salvador, boa noite, Azul 9133. Aproximando o ponto de espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera 9133. Mantenha o ponto de espera 9133. No 33 ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no 33. Nove zero oito, solo 51. Libera a direita, solo 121. Direita solo 211, Azul 6908, boa noite. Boa noite. Zero, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, 9133. Juno 33 da Azul, decolou de Salvador aos 53, controle em 1198, boa noite. 198, boa noite. Torre Salvador, bom dia, com 1172, estabilizado. 1172, boa noite, avistado, já checado? Mas você travou? Livre pouso no zero, vento é variável com 02 nós, 1172. Variável, livre pouso, 1172. Salvador 2228, passaria de esquerda no 0 da planta. A Lima tem cabeceira no 0, passaria do 2228. Ah, a Lima tem não, no 0, 2228. Gono 172 no solo 0401, no direita 121, decimal 1. 211, 172. Série 2228, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 2, corrigindo, vento calmo. Parceiro 2228. Decolagem autorizada 2228. Passaria 2228, decolada aos 0403, controle 120, decima 8, corrigindo 119, decima 8, boa viagem. Controle 19822, 228.